Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, eu acho curiosa a posição de certas pessoas que vêm falar em raça pura, como se Deus tivesse privilegiados, e privilegiados que pressionam aquelas que eles chamam de raças inferiores. Quando nós sabemos que a humanidade é uma grande mestiçagem. Como surgiram os corpos humanos? Como se formaram os povos? Tantas e tantas invasões ocorreram, por exemplo, sobre a Germânia, hoje a Alemanha e a Áustria. Átila, o rei dos hunos, que era um homem baixinho, alguns dizem que ele tinha um metro, menos de um metro e meio. Vocês veem que tamanho não é documento. Ficou anos e anos e anos com as suas hordas, com a sua cavalaria famosa. Átila, o flagelo de Deus, correndo por aquelas regiões. Lá veio ele, atravessou a Hungria. Seus cavalos foram pastar nos campos da Germânia. E certamente aquela multidão, com os olhos puxados, não foi lá praticar a castidade, onde se vê que Hitler não conhecia a história. O flagelo de Deus, Átila, a gente lê nos livros antigos, o meu pai, Bruno Simões de Paiva, sempre muito estudioso, ele me contava quando eu era menininho ainda, que o Átila levantava a espada, dizia, para onde cair a minha espada? Para lá é que Deus quer que nós vamos. Para lá que Deus quer que nós vamos. Então, para onde caísse a espada do Átila, partia ele com as suas tropas e era aquilo que vocês sabiam. A humanidade terrena é uma grande mestiçagem. É hora de estudarmos o Apocalipse. Porque no seu capítulo 8, o sétimo selo, os sete anjos com as suas trombetas, nós encontramos o seguinte aqui, logo no versículo 1. Muita atenção para o versículo 1. Quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Eu me recordo aqui das explicações do saudoso irmão Zarur. A certa altura, Em 1967, ele dizia: cessou a pregação da verdade, cessou a prática da caridade. E esse silêncio no céu tem muito a ver com isto. O que é que assistimos no mundo? Grandes figuras dizendo que essa história de altruísmo, essa conversa de humanitarismo, tudo isso era doidice dos iluministas e de outros que se seguiram, porque eles se esquecem do Evangelho de Jesus, que prega justamente essa necessidade de que haja humanidade para a humanidade. Mas a abertura dos selos mostra justamente o que ocorre nos corações humanos. Muitos deles, e com grande influência sobre multidões da terra, secos. Por isso essa espécie de repelência, digamos assim, ao sentimento humano que tem que ser sublimado, porque não serão soluções apenas de ordem econômica, de ordem política, como os homens as conhecem, de ordem social, de homens racionais, que resolverão o problema humano. Quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo, fez-se grande silêncio no céu, cerca de meia hora. Vamos ver o que os homens vão arranjar. Vamos ficar em silêncio. Silêncio no céu. Para que os homens demonstrem se aprenderam ou não alguma coisa que os tenha feito melhor de alma, porque senão, ao toque das trombetas, ao surgimento dos flagelos, à seca do rio Eufrates, muitas coisas dolorosas virão sobre eles. Por quê? Porque quando o Cordeiro de Deus abriu o sétimo selo e se fez grande silêncio no céu, cerca de meia hora, João relata do versículo 2 ao versículo 6 o seguinte: então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro. Veja, o incenso, eu já expliquei aqui, é o toque da solenidade numa reunião espiritual, religiosa. Incensário de ouro. Uma coisa valiosa no campo material, significando uma riqueza espiritual incomensurável. E para este incensário de ouro, lhe foi dado muito incenso, aquela nuvem bem cheirosa que sobe nos templos. e tomam conta dos nossos pulmões. Sem ar nos pulmões, a gente não vive bem. Então aquilo entra pelos pulmões, o incenso do incensário de ouro, pelos pulmões físicos, portanto também pelos espirituais. E nos atinge no corpo e no espírito. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações, ainda bem, de todos os santos, sobre o altar de ouro, altar de ouro, que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus o fumo do incenso, porque o fumo seria o objeto através do qual uma coisa muito importante sobe ao juiz de todos os juízes, o Pai Celestial. Que coisa é esta? As orações dos santos, conforme encontramos no versículo 4 do capítulo 8, versículo 5 e 6 agora. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para fazê-las tocar. Após o silêncio nos céus de cerca de meia hora, do versículo primeiro deste capítulo 8, no versículo 5 nós vemos as manifestações humanas resultantes dos apelos dos santos, das suas orações que subiram aos céus. É aquela história, os homens rilham os dentes e ainda blasfemam contra Deus, quer dizer, continuam infringindo a lei divina. E aqui se vê a mesma coisa, porque na terra, o que é que ocorre? Trovões, estrondos, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Então, o que é que os sete anjos podem fazer diante da reação humana, do sentimento humano? Porque a abertura dos selos vão mostrando o que os seres humanos têm dentro de si e imediatamente as consequências do que as criaturas trazem em grande quantidade em seus corações. Então os anjos vão tocar as trombetas e uma melodia preparada por nós e não por Deus. Por isso essa história de ficar agindo mal e botando a culpa em Deus é um grande engano. Porque quando estamos na sintonia dele, o que é que ocorre? Paulo apóstolo revela na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos reagem conforme o nosso comportamento, porque a cada um é dado de acordo com as suas próprias obras. E como eu falei aqui no princípio, a humanidade é uma grande mestiçagem. E eu me recordo de uma profecia de Dom Bosco e a legionária Lucimara Augusta me mandou, e que diz assim: um grandioso acontecimento está sendo preparado no céu para fazer pasmar os povos. E que grande acontecimento é esse? A mistura dos povos como no mar. É a mestiçagem que a humanidade vai reconhecer, porque a humanidade é mestiça. E vivemos uma época de definição. É preciso acabar com a mesmice. Coisa que combatemos há tanto tempo na Legião da Boa Vontade, está na nossa pregação de décadas do Apocalipse. Porque não basta fazer a caridade material, é preciso dar a caridade espiritual também. Nós temos duas pernas, dizemos sempre aqui, para podermos caminhar com equilíbrio. Isso acontece com a sociedade. Tem que existir a caridade material, digamos, a promoção do homem como ser humano. Ele tem que se alimentar, ele precisa de comida, senão o seu corpo cai. Saco vazio não se põe em pé. Tantas vezes, repete a minha mãe, Dalina. Mas ao lado da caridade material, e algumas pessoas ficam todas ouriçadas quando se fala em caridade, porque elas pensam que caridade é dar uma coisa para o pobre e escorraçar o pobre da sua porta. E acham que caridade não resolve. Mas é uma justificativa que elas acham, essas pessoas, para não fazerem nada. Porque caridade é sinônimo de amor. O apóstolo Paulo diz lá, na Bíblia Sagrada, a respeito dos talentos espirituais: fé, esperança, caridade. A caridade é a maior delas, porque a caridade significa amor, e ninguém pode viver sem amor. Nem os governos podem governar sem amor. Por que que a humanidade não chega a ponto algum? O amor é que sustenta o mundo, porque Deus é amor. E quando eu digo mundo aqui, é o universo. Por isso necessitamos da outra perna social, que é a caridade espiritual. Caridade material, caridade espiritual. Os fundamentos da economia, da solidariedade, da estratégia, da sobrevivência. Que brilhará no mundo quando todos entenderem o que é democracia, que é o regime da responsabilidade, que junta a inteligência do cérebro, caridade material, socorro material, atividade social, com a inteligência do coração, que é a caridade espiritual. O grande erro é que a economia serve-se da matemática. Matemática, números. Então, eles, por tratarem com tantos números, começam a confundi-los com os próprios seres humanos, que não são coisa fria. É então que surge essa necessidade urgente da espiritualidade no ensino, da solidariedade como estratégia de sobrevivência, de darmos maior ênfase à ressurreição, porque sem ressurreição não haveria cristianismo. Lembrem-se, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, conta o desalento que se abateu sobre os apóstolos e discípulos de Jesus, quando ele foi crudelissimamente crucificado. Mas quando ele ressurgiu, o que se deu? Todos os seus apóstolos e discípulos, a começar por Pedro e João, foram assomados de um poder extraordinário e se puseram a enfrentar os poderosos do mundo daquele tempo que queriam que eles se calassem. E eles não se calavam. E diziam: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Importa antes agradar a Deus que aos homens. Esse relato está nos Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 4, versículos 19 e 20. Assim que nós queremos ver a mocidade legionária e os soldadinhos de Deus, os jovens, os homens e mulheres de boa vontade, os voluntários da LBV, porque a LBV não admite o paternalismo. O passar a mão na cabeça das criaturas, e isso as destrói. Foi o que fez mal ao comunismo ateu. Quis igualar todo mundo, não havia a criatividade, todo mundo igualzinho, ganhando igualzinho, tudo parecido. Não, tem que haver um desafio. Você cresce quando desafiado. Mas disso restará muita coisa boa, porque inclusive obrigou o capitalismo a ser mais humano. Porque quando Marx escreveu o Capital, era uma coisa terrível a vida dos mineiros na Inglaterra, na Irlanda. Ele viveu em Londres, não saía da biblioteca de Londres. Nunca deu um tiro na vida dele. E quando essa polaridade se desfaz, o que pode esperar o mundo? Todo mundo diz assim: acabou a guerra fria. Eu digo: e cuidado, pode vir a guerra quente. E guerra quente não é só a de explosões de bombas atômicas, é aquela que vai transformando os seres humanos em números frios de computador. E contra isso nós nos levantamos aqui há muito tempo. Para mudar essa mentalidade é preciso educação, é preciso cultura, muito ensino e muito sentido de espiritualidade, para que o homem possa ter saúde e trabalhar, porque sem saúde fica difícil. A obrigação dos governos é tratar bem dos seus povos, porque a maior preciosidade de um país é a sua gente. Eu costumo dizer que a elite de um país é seu povo. Vocês veem quantas coisas nós tiramos do Apocalipse? O Apocalipse não é susto. Não é pavor. O pessoal tem mania de mostrar o Apocalipse só naquele lado, digamos, apavorante. Porque o coração dos homens só vive cheio de pavor, por isso tanto filme de terror, tanta história de terror. E aí nós chegamos aqui e mostramos a parte linda do Apocalipse. Basta lembrar que ele anuncia a volta de Jesus. Eu costumo dizer também que as pessoas precisam aprender a pensar com o coração e amar com o cérebro. Bem, o homem nasceu para a liberdade, mas primeiro tem que saber o que é. Porque tanta gente fez revoluções pelo mundo, gritando liberdade, liberdade, aí decapitaram as pessoas, encheram as prisões, gritando liberdade, liberdade, liberdade. Deviam ir à segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, onde o apóstolo dos gentios diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Deus que é amor, naturalmente, não é? Não é o Deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem cheio de defeitos. Quanto aos que se preocupam com o Apocalipse, como se ele fosse um horror para a humanidade, eu até me lembro de um pensamento que já disse aqui há tantos anos. O Apocalipse é a grande novidade que tem quase 2000 anos, porquanto a sua mensagem é eterna. Eu recordo, para aqueles que pensam que o Apocalipse é um susto, para terminar estas palavras do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7 do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E aqui a nossa saudação legionária, a menor prece do mundo. Deus está presente. Para sempre.